quando a tecnologia e o dinheiro tiverem conquistado o mundo, quando qualquer acontecimento em qualquer lugar e a qualquer tempo se tiver tornado acessível com rapidez, quando se puder assistir em tempo real a um atentado no Ocidente e a um concerto sinfônico no Oriente, quando o tempo significar apenas rapidez online, quando o tempo, como história, houver desaparecido da existência de todos os povos, quando um esportista ou artista de mercado valer como o grande homem de um povo, quando as cifras em milhões significarem triunfo, então justamente, então reviverão como fantasma as seguintes perguntas: para quê? Para onde? E agora? Construí um templo na lua pra guardar a parte mais escura da minha alma. Desse modo posso sujar meu corpo na terra sem perder o que eu tenho de mais precioso. Assim como o mundo fere, também cura. Assim como o mundo presenteia, também tira. No vai e vem das coisas, pessoas, histórias. Quando o sangue escorre, nos lembramos do que somos feitos. Quando as lágrimas secam, percebemos que ainda há vida. Às vezes fica o dano e a dor, mas todas as feridas tendem a cicatrizar. Saber disso nos dá força, e a força ensina sobre nós mesmos. Se não sabemos sobre nós, se não temos disposição, se perdemos a vontade, por qual razão continuamos a caminhar? Há sempre uma paisagem inédita depois da curva que ainda não fizemos. Outros deuses, deusas, outras lendas, outros. E assim a vida nos conduz em nossos pequenos barcos pelas águas sagradas do oceano da existência. Nossas almas são pedaços do sol, pequenos universos singulares em eterna evolução. Esteja aberto para os novos aprendizados, novos mares, novas aventuras. Esteja presente, seja quem você realmente é, porque ninguém vai conseguir ser isso por você. Não deixe que levem seu sorriso e a sua alegria. Essa é uma das bússolas de melhor precisão que existe. Seja feliz e aproveite a expedição.